Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição, a 8ª edição do Homem Groove. Essa realmente é histórica. Histórica, isso é verdade. Meu nome é São Henrique e a minha eterna esquerda está José Calazans. E a minha direita, Arthur Araújo. E hoje nós estamos no primeiro programa externo do Homem Groove. Hoje nós não estamos na nossa casinha. É, nós estamos no RD On The Road. Isso, é por isso que você tá ouvindo aí um barulho diferente, um elevador, um rádio. Crianças chorando, cachorros. Trânsito. Trânsito. É porque aqui estamos numa externa, primeiro teste. Inclusive, mande retornos e feeds pra gente. Mas fica com a gente, porque tá muito bom esse programa, né? Nossa convidada que tá aqui com a gente, e ela manja muito de embalde marketing e vai dar dicas valiosas para você que tá começando e para você que pretende implementar isso na sua agência ou na sua empresa. E é isso, o Calazans disse tudo então, né? Nós estamos aqui na RD, um evento de embalde, melhor falar com a mulher do embalde, né? Então vamos lá. Débora Brownhart. Agora eu acho que foi bonito, né? Foi bem bom, não, foi bem... Pô, é a mulher que fez a palestra do assunto. Do inbound. Do inbound. Tranquilo. E fiz a palestra ainda sem ver os slides, viu, gente? Porque esqueci meu óculos lá em Floripa. Meu Deus. Eu não tô enxergando nada. Então eu falei, bom, ainda bem que o discurso ele é bem afinado na ponta da língua, né? Porque eu vi o slide lá. Acho que aqui a gente tem que falar sobre isso. Vamos lá, funil de marketing. Eu vi um negócio meio assim na tela, deve ser funil aqui, vamos falar de funil. Débora é coordenadora de... Implementação para parceiros. Olha, dá resultados digitais. Vamos começar então pelo começo. E o que é inbound para quem, né, tá começando agora, para social medias novos? Tá, pensando pela tradução mesmo do negócio, né, inbound marketing é o marketing de atração. Como assim marketing de atração? Eu imagino que todo mundo que está começando a fazer marketing, ou que, enfim, vamos até esquecer se você é profissional de marketing ou não, mas cada um de nós como consumidor, a gente, com a mudança de internet, essas coisas todas, a gente começou a ficar meio irritado com o marketing de interrupção. Aquele marketing que, pô, tô assistindo lá o meu vídeo no YouTube e aparece um vídeo do nada, aquele marketing que eu tô no semáforo e o cara vem enfiar um panfleto na minha cara, aquele marketing na hora que eu tô assistindo meu futebol e aparece... Eu assisto futebol de vez em quando, tá, gente? Aparece lá uma propaganda aleatória que você não tá nem interessado naquilo. Então, o inbound marketing, a proposta do marketing de atração é começar a se relacionar com o teu potencial cliente a partir da vontade dele e não simplesmente a empresa, eu quero mostrar minha marca, eu quero mostrar meu produto, enfiar isso na cara das pessoas. Então, o inbound marketing, ele vai reunir uma série de estratégias, uma série de ações de marketing que vão ajudar esse público que eu quero alcançar me enxergar, me ver, pra dizer que quer se relacionar comigo e a partir daí, da autorização dele, do e-mail dele, do contato dele, eu começar a me relacionar com ele pra falar pra ele, olha, eu consigo te ajudar a resolver seu problema, vamos sentar pra conversar? Basicamente isso. Eu queria que comentasse sobre o que um social media que já possui experiência com produção de conteúdo pra mídia social, já trabalha com o dia a dia, atualizando páginas de clientes com esse foco mais institucional, precisaria saber caso venha atuar dentro de uma agência de embalde marketing, com novos processos, novas metodologias de trabalho. Tá. O que eu acho super importante, né? Quando você trabalha com um marketing mais institucional, a maioria das vezes você está muito num relacionamento com o teu público-alvo para mostrar quem você é. Eu vou falar da minha instituição, eu vou falar do que eu estou fazendo, eu vou falar de coisas, prestar contas, né? Muitas vezes essas empresas querem mostrar o que elas estão fazendo. Quando eu estou falando de inbound marketing, eu não estou falando do que eu estou fazendo, eu estou falando do meu consumidor, do meu potencial cliente, da pessoa que eu quero vender. Então, quando eu quero migrar desse modelo marketing institucional para inbound marketing, eu estou falando que eu tenho que entender quem que é essa pessoa que eu quero alcançar. Então, acho que o primeiro passo de tudo é saber que o marketing precisa se comunicar com alguém que está ouvindo e, principalmente, que quer ouvir isso. E por que ela quer ouvir? Porque ela tem um problema, porque ela passa por dores, porque ela quer, enfim, resolver coisas do dia a dia dela, que muitas vezes ela precisa se resolver sozinha, buscando na internet. Então, essa pessoa vai tentar entender exatamente quais são essas dificuldades que ela passa no dia a dia para poder oferecer um conteúdo direcionado para isso. Por exemplo, vamos pensar aqui até na... Vou comprar uma casa, né? Quando eu vou comprar uma casa, antigamente, né, os modelos de imobiliário, enfim, poderiam trabalhar assim, ah, vamos aqui, falar, vamos comprar uma casa, porque a minha imobiliária é a mais segura, é que oferece... A gente é ótimo, a gente tem contrato assim, a gente tem contrato assado. Legal, bacana, isso é bem bom para quem já sabe o que quer comprar. Mas vamos pensar que eu, Débora, não sei se vale a pena comprar uma casa ou alugar um apartamento. Em que momento isso vai valer a pena? Eu, Débora, não sei qual que é o melhor tipo de financiamento para comprar minha casa. Eu, Débora, talvez nem saiba qual é a documentação que eu preciso reunir, enfim, esse tipo de coisa. O bairro que eu quero morar, onde que está valorizando, como saber se eu estou fazendo um investimento, se é um bom momento para a compra de um imóvel. Então, nesse caso, nesse exemplo da imobiliária, o marketing institucional fala de si. Fala, comprem comigo porque a gente é a maior imobiliária da cidade. O inbound marketing fala, você não sabe o que é melhor, se é comprar uma casa ou alugar um apartamento? Usa essa calculadora aqui. E aí a pessoa faz os cálculos dela com base no resultado. Ela recebe um e-mail que, se ela for bom para comprar, ela vai receber conteúdo referente sobre comprar casa. E se for bom para alugar, ela vai receber conteúdo voltado a alugar casas. Né? Então eu vou começar a mudar essa forma de comunicação com essa pessoa para poder oferecer o que ela precisa naquele momento. E claro, sem dúvida, eu acho que é importante, além de saber que lá no final das contas tem uma pessoa que vai comprar isso, eu acho que outro ponto importante para saber começar a fazer inbound marketing é eu ter muito claro que eu estou começando a falar de um marketing de resultados, diferente do marketing institucional. O marketing institucional não está preocupado se aquilo está gerando venda, porque dificilmente ele é usado para gerar venda. O inbound marketing é usado para gerar venda. Ele é usado para, no final das contas, eu ter um número X de pessoas que vão comprar o meu produto, que vão se tornar os meus clientes. Então, ter essa noção de que existe um processo para isso, né? Que eu vou precisar atrair pessoas para o meu site, para os meus canais digitais, que eu vou precisar saber quem são essas pessoas através de estratégias de conversão, enfim, que eu vou transformar esse visitante em um contato para eu poder me relacionar. Que eu vou precisar começar a fazer um relacionamento com essa pessoa para dizer o que ela quer, o que ela precisa ouvir naquele determinado momento, e aí sim falar para ela comprar de mim, é fundamental também. Então o inbound marketing, ele não é só fazer landing page, né, as páginas de captura, ele não é só eu ter conteúdo no blog, ele não é só fazer e-book. Ele é sim reunir um conjunto de estratégias que vai ajudar a fazer atração, conversão, relacionamento e, no final das contas, as vendas, com uma venda mais consultiva e mais focada, para gerar um resultado final. Ele não é só branding, ele é branding também, funciona, e claro, dá para associar uma série de outras estratégias ainda focadas em branding, mas ele é uma forma de você resolver problema das pessoas e elas comprarem de você porque elas entenderam que você é um especialista na área. Débora, você falou de vários processos de maturidade da empresa dentro do inbound, né? Inclusive alguns elas se perceberam quanto que ela é madura para poder trabalhar com isso. E também falou da utilização do inbound também como uma estratégia de branding. E quando eu vejo o trabalho com inbound, algumas vezes eu me pergunto se ele também funcionaria para uma situação de reversão de crise de imagem, por exemplo, de uma empresa. Ele funcionaria aí nesse aspecto? Eu acho que a gestão de crise, ela é um aliado do inbound marketing, né? Mas eu acho que, dependendo do contexto, ele pode funcionar. Porque imagina o seguinte, a gente pode ter vários motivos que uma empresa vai sofrer uma crise, por exemplo. Então eu acho que, pô, independente, aconteceu a crise, pá, boom, estourou, viralizou na internet, deu boom. Eu vou precisar fazer primeiro um trabalho muito emergencial para resolver esse problema paliativo, né? A partir daí as coisas deram uma acalmada, eu quero começar a me relacionar novamente com essas pessoas. Eu vou ter que começar o processo lá de novo. O que essas pessoas estão sentindo como um problema, que provavelmente o problema antes da crise e o depois da crise são problemas diferentes. Vou entender as dores e vou usar o conteúdo como uma base de fazer esse gerenciamento para reconquistar a confiança das pessoas. Não consigo, se você até me trouxer algum exemplo, talvez eu consiga associar isso um pouquinho melhor para poder trazer uma forma mais prática. Não lembro da gente ver como, tipo, falar, já vi isso acontecer dessa forma. Eu já tive uma cliente uma vez que ela era uma ONG, e aí essa ONG passou por inúmeros processos de investigação, enfim, o estado, na verdade, onde essa ONG estava localizada na época, estava sofrendo uma série de investigações, e ela se aproveitou, ela utilizou o inbound marketing justamente para reforçar esse nome deles e mostrar como a gente está fazendo as coisas certinho, como isso está funcionando. Então também dá para utilizar, sim, com certeza. Eu penso na seguinte situação, né? O profissional de comunicação, marketing, vai adentrar no mundo do inbound, participou dos eventos da RD, fez outros cursos, outras escolas e já tem a noção básica de como começar. E como é que ele faz para identificar quais clientes estão adequados para trabalhar ou não com inbound? Que, inclusive, foi uma fala sua na palestra que eu achei bem interessante. Saber identificar quem tem essas condições, ou seja, e como apresentar, tipo, iniciar esse processo de vender o serviço e executar. Ótimo. O que é importante? Até hoje mesmo na feira eu tava aqui e encontrei um moço que tava sem a tag de cliente, não, no crachá. Eu falei, como assim você não é cliente nossa ainda? Aí ele comentou comigo, não, eu até fui procurar vocês, mas vocês me direcionaram para conversar com um parceiro, porque eu tô no estágio ainda não muito maduro para começar a fazer inbound marketing. Aí eu falei, ah, bacana, né? A gente fez isso justamente para te beneficiar, para você não fazer um investimento de alguma coisa que você não vai poder ter resultado agora, né? Então, por que eu preciso começar? Primeiro assim, você quer fazer inbound marketing para alguém, você tem que identificar qual que é o objetivo que você quer com o inbound marketing, né? A gente tem 9 principais objetivos de marketing digital que você pode oferecer para um cliente. E para um cliente que está começando, ele geralmente é um cliente que vai querer gerar leads para as primeiras vendas, ou ele vai querer criar uma primeira presença digital. Enfim, mas podem ter outros motivos. Então, acho que identificar esse primeiro motivo é importante. Segundo ponto, começar a entender qual estrutura que a pessoa tem. A pessoa, já vejo gente falar assim, ah, me ensina de growth hacking. Falei, beleza, você quer que eu te ensine uma estratégia de super escalabilidade, mas você já gera lead recorrente? Não gero. Cara, começa do começo, né? Então esse começar do começo é começar a ter uma estrutura mínima que você possa usar a internet para poder gerar negócio. Página na web, website, e aí as pessoas ficam assim, ah, mas com Facebook, Instagram, a gente precisa ter canal na internet? Cara, você quer fazer inbound marketing? Sim, você precisa ter canal na internet. Se você quer ser referenciado no Google, sim, você precisa ter canal na site na internet, né? Então isso é super importante. O site, ele não tá morrendo, as plataformas não estão morrendo. Blog não é um negócio que saiu de moda, né? Porque quando você vai hoje pesquisar qualquer coisa para comprar, para resolver, para tirar uma dúvida, o que aparece primeiro para você é o website, são portais, são conteúdos, etc. Então acho que começar essa produção de conteúdo inicial, ou pelo menos ter um canal para qual você possa começar, é o primeiro passo. Acho que começar inbound sem nem ter um domínio é difícil. Ah, mais um, o site está em construção, vai levar ainda um tempinho para fazer e eu já quero começar. Tem que ter um domínio no ar, tem que ter pelo menos uma landing page, né, uma página de captura, onde você no mínimo pode oferecer algo muito interessante para aquela pessoa. Então até hoje eu conversava com uma moça aqui que ela acabou de comprar o RD Station da gente e ela tá, o site da loja do cliente dela não tá no ar ainda, tá terminando de construir. Cara, você vai ter um trabalhão para posicionar esse site na internet, mas o que a gente faz agora? Landing page no ar com conteúdo a respeito do público-alvo dela, era moda ou coisa. Você vai fazer um conteúdo rico focado nisso e vai utilizar a internet. Então, acho que o primeiro passo, ele vem muito de entender o que a pessoa já tem de disponível e saber que com esse conteúdo, o que eu preciso minimamente para começar é um domínio na internet e é um conteúdo, um material rico que eu vou poder usar as redes sociais para divulgar e eu vou começar a captar lead para essa pessoa, né? Mas esse é o primeiro dos primeiros passos, assim, que eu vejo. Acho que pensar em qualquer outro objetivo sem minimamente ter uma estrutura de geração de lead recorrente é um negócio que não vai te trazer muito, muito resultado, né? Ah, mas eu já tenho aqui, isso acontece muito. Eu tenho aqui uma base de 3 mil clientes, leads, e-mails de contato, que eu peguei de um amigo meu que trabalhava com não sei o quê, e aí a gente é brother, ele me trouxe uma lista e tal, e eu quero relacionar com isso. Ah, tá. Aí depois essa pessoa usa essa lista e fala assim, ah, mas e-mail marketing não funciona muito bem, né? Claro, não funciona mesmo. Pegou lead antigo, comprou lista, emprestou lista, usou contato que tá morto já há algum tempo. Cara, é problemático. A gente até tenta algumas técnicas de reesquentamento de base, vamos ver quem aqui tá bom ainda. Não tem, nutrição nenhuma do lead, né? Não, não tem nutrição nenhuma, é bem isso. Tipo, a base tá lá amortecida há anos, e aí você vai lá e manda uma campanha, assim. Então, gerar lead eu acho que é o primeiro dos primeiros passos, e pra isso eu vou precisar de uma landing page, eu vou precisar de um site. Preciso do RD Station, né, vendendo meu peixe? Não, talvez você realmente nem precise do RD Station nessa fase. E como o moço daqui hoje falou, né, a gente nem vendeu pra ele, porque ele ainda precisava galgar uns passos. Então, ter essa primeira produção de conteúdo, começar a criar essa presença, é minimamente necessário pra poder começar a trabalhar com o modo marketing. Duas coisas, uma, que bom ouvi de ti que o blog não morreu. Não, jamais! Porque nós fizemos uma pauta sobre blog, porque a gente ouve de vez em quando, não, porque esse negócio de blog, não aposta nisso, blog morreu já, já tá à frente no Facebook. Imagina. Que bom ouvir de ti que o blog não morreu, porque nós também temos esse posicionamento. E ver da RD essa transparência e essa honestidade de saber que vocês têm que vender o peixe de vocês, mas não é para todo mundo mesmo. Exato. Entendeu? Porque nós vemos no mercado acontecer de social media às vezes querer, não, olha, eu tomo conta da tua rede social do Facebook, e te cobro tanto, e vou te cobrar mais por cuidar do teu Instagram. Uhum. Às vezes o cara não precisa de Instagram, ele cê só precisa de um Facebook. Exato, e você sabe que eu trabalhei numa empresa de consultoria antes de trabalhar na RD, e a gente falava muito uma coisa para os nossos clientes que eu levo muito para minha vida até hoje, e na RD fez muito sentido depois. Tão importante saber para quem você vende, é saber também para quem você não vende. Sim. Porque esse cara que não precisa do Instagram e você vende o Instagram para ele, porque foi fácil convencer, o cara não entende nada, pô, ganhei um dinheiro e tal. Esse cara às vezes te dá tanto trabalho, ele te demanda tanto esforço, ele começa a ver que isso não dá resultado e você perdeu dinheiro porque investiu numa coisa que não tá sendo lucrativa para ti. Dois, você perdeu a confiança desse cara, porque ele não vai querer continuar contigo a partir do momento que ele perceber que aquilo não funciona pra ele. Então, até esse ponto que você tocou, né, Arthur, da maturidade, ele traz muito isso, assim, acho que a qualificação de leads, que comecei a gerar contatos e me relacionei, eu vou precisar qualificar aqueles contatos, porque imagina que o inbound, ele sempre vai funcionar em formato de funil, ou seja, vai chegar muito mais gente no meu site do que eu tenho capacidade de vender. Existem taxas de conversão pra isso e tal. E aí, se eu tento vender pra todo mundo, esse cara, ele pode, ao longo do tempo, me gerar um prejuízo. E a gente sabe disso, né? A gente traz essa mensagem porque a RD mede absolutamente tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz, a gente conta pro mercado, porque a gente não tem medo de, vou guardar só pra mim aqui, pra gente ter essa informação. Pelo contrário, a gente quer que os nossos clientes, que os nossos parceiros, que nossos potenciais clientes ou o mercado que faz marketing em geral tenha esse conhecimento, porque a gente já sofreu muitas dessas dores de ter quase falou um palavrão. Pode falar. Puta prejuízo com essas coisas, aqui porque pode. Vende pra perfil que, poxa, o cara lá custa, sei lá, R$X mil pra eu trazer ele pra minha base de clientes. Eu sei que ele não vai conseguir pagar o RD Stage por muito tempo, que não vai ter sentido pra ele, esse cara vai querer cancelar minha ferramenta. E se ele quer cancelar minha ferramenta, ele se frustrou com a minha marca, ele se frustrou com a experiência, ele vai falar pra todos os amigos dele que aquilo não funciona, que era uma mentira e a gente sabe que não é. E além de tudo, no final das contas, a minha conta não fechou, eu nem consegui pagar o meu vendedor que vendeu aquela conta. Então, isso é super importante pra gente. É importante a gente realmente entender esse ponto de quem a gente não deve vender, sabe? E aí eu acho que tem muito a ver com a falar que você disse, assim, de ter a maturidade de atender clientes. E eu olho, quando eu vejo essa fala da gente também saber para quem não vender, também da gente saber para quem não entregar conteúdo rico, sabe? E aí, pensando nesse ponto de conteúdo rico, eu vi hoje uma fala, você disse muito bem, assim, as pessoas acham que conteúdo é e-book, né? E que conteúdo rico é só o e-book. Exato. E eu gostaria que tu desses assim, um pouco mais de explicação pra gente do que nós poderíamos fazer que não fosse restrito somente a e-book, sabe? Ai, adoro! Vai, mano. Bom, tem muito isso, né? Primeiro ponto. e-book não morreu também. Olha, e-book dá pra gerar muito lead. E eu gosto que, às vezes, você entra em grupo do Facebook, assim, de inbound marketing e tal, ou de marketing digital, e os caras estão lá falando, pá, e-book tá manjado, não sei o quê. Eu já descobri que o cara quer só meu e-mail. Eu nunca foi segredo pra ninguém que a gente quer o e-mail quando a gente coloca o material rico, né? Eu sempre soube. Também, a gente não quer enganar, né? Inclusive, queria dizer pras pessoas quando elas fazem aqueles testezinhos lá do Facebook de como seria a sua cara se você fosse mulher, elas também estão dando e-mail. Depois não fala. Tem gente que faz essas coisas e depois fala assim, ai, mas tô recebendo muito e-mail de empresa que não me autorizou. Não, você autorizou quando você fez isso nesse momento e seu e-mail foi vendido pra alguma empresa, com certeza. Seu trouxa. Quase isso. Mas, entrando no assunto aqui de tipos de materiais ricos. Cara, tudo que vai depender se vai ser usado um e-book ou outras mídias, a gente volta no primeiro ponto. Pra quem que eu tô vendendo? Ah, meu público-alvo é um público de, sei lá, 50 anos, senhoras aqui de classe média alta que querem ser mais jovens. Vai funcionar eu fazer um e-book pra elas de, sei lá, 50 dicas de não sei das quantas? Talvez não, sabe? Ou pelo contrário, talvez para esse público funcione, porque minhas tias que estão nessa idade adoram ler, né? Então eu tenho que começar a entender que tipo de mídia aquela pessoa consome. Mas falando em tipos de material rico, cara, eu já vi cada coisa. Além dos básicos que a gente conhece, né? E-book, white paper, né? Materiais por escrito. Ah, mas eu sou palestrante, eu costumo dar um monte de palestra e eu necessariamente tenho que fazer vários PowerPoints. Cara, esse PowerPoint não pode se transformar num material rico? Ah, eu sou uma empresa aqui de contabilidade e eu faço várias planilhas muito fodas para controle de orçamento e etc. Eu não posso usar uma dessas minhas planilhas e transformar num material rico? Ah, eu sou um cara muito foda aqui no meu assunto inbound marketing, mas eu tenho uma puta preguiça de escrever, eu não consigo, não sei o que, acho chato. Cara, eu posso fazer um webinar, eu posso fazer um streaming, eu posso fazer uma live, eu posso fazer várias coisas. Tipo, cara, eu sou um podcast muito foda, assim, eu posso... Eu posso fazer um podcast, podcast é maravilhoso. Não, podcast funciona pra caramba, é muito legal, podcast é super bom. Olha, ela está dizendo, não somos nós, é ela que está dizendo, né? Escutem ela. Não, mas é verdade, né? A gente, pô, você tá pegando baita trânsito agora na hora de ir embora. Cara, quero escutar um podcast, tenho a minha lista de podcasts no celular, sabe? Eu acho que isso funciona pra cacete. Mas eu já vi vários, assim, eu tive... Vai assinar o Homem Groove, né? Exatamente. Eu tive teve um cliente lá de uma das pessoas da minha equipe, que ele trabalhava com uma empresa... com a empresa não, com um cara que era leitor de tarô, de não sei o que, de linha das mãos, essa astrologia, essas coisas muito loucas. Traga uma pessoa amada em 30 dias. É tipo isso, era meio traga pra você. A oferta dele poderia ter sido essa, mas não foi, porque essa tava meio manjada, era tipo o e-book já das ofertas dos concorrentes dele, né? O que, que ele fez? Ele foi lá e criou uma landing page oferecendo 20 minutinhos do horário dele pra poder fazer leitura da carta do tarô pra aquela pessoa. Gente, ele ficou assim, ó, de um dia pro outro ele precisa tirar a landing page do ar porque ele não tinha mais agenda disponível. E o material dele, o que era? Uma landing page falando agende seus 20 minutos, quando a pessoa confirmava o e-mail, ela recebia o link da agenda dele, do You Can Book Me, fazia o agendamento online. Tipo, que trabalho que esse cara teve na vida. Ele colocou o link da agenda dele e teve que estar no Skype disponível nas horas que ele combinou com a pessoa. Então, acho que dentro de conteúdo rico, o mais importante é ser criativo, sabe? Então, usar os templates dá. Aí dentro, inclusive, tem um material que vocês procurarem no Google Amo, porque vai estar super bem otimizado lá para SEO. Vocês vão encontrar na primeira página, que sai o primeiro link, com certeza, que chama 28 tipos de materiais ricos para sua empresa. Então, você pode explorar muito, assim, de fazer teste, de fazer... estudou. Ah, eu lembro que eu tinha um caso de um cliente que ele trabalhava com altos executivos de empresas muito ricas, assim, eram os caras motherfucker lá das empresas. Cara, esse cara lê e-book? Não. Mas ele lê cenário econômico, não sei das quantas, panorama do ano da indústria. Trabalho na necessidade dele. Eu acho que mais do que só se é e-book ou se não é, mais do que o formato, é que tipo de conteúdo que aquela pessoa costuma ler e aí sim, que plataforma fica mais fácil para ela ler. Eu queria acrescentar nessa conversa sobre materiais ricos a relação do on com off. Porque a gente vê muito empresas, tem o seu setor digital estruturando, embalde, fazendo, e um setor off realizando eventos, ações promocionais, que pode gerar informação que não vai para a base do embalde muitas das vezes. Mas pode ir. E comentar sobre isso também para reforçar e fazer as pessoas se unirem mais. Mas pode ir. Hoje, por exemplo, o próprio ONRD Underworld, né, que é onde a gente está, está acontecendo um monte de coisas lá embaixo. Ao mesmo tempo que a gente está oferecendo conteúdo pra caramba dentro da plenária, a gente está com a equipe de vendedores lá que está cadastrando gente no sistema, que está conversando, que está trocando cartão, que está pegando informação. Então, hoje a RD não vive de eventos, a gente não tem uma... A gente vive de software de marketing digital. Mas os eventos, eles servem para o branding novamente, então a gente se posiciona e replica a nossa marca, mas ao mesmo tempo a gente proporciona geração de negócios. E não é só a gente que está fazendo isso lá embaixo, todos os nossos parceiros estão gerando lead, estão pegando cartão. Eu já vi no Summit, a gente tinha um parceiro, a HostGator, que está aqui com a gente inclusive. Você podia participar de uma roleta lá, onde você ganhava prêmios da roleta que caía, mas antes de participar, tabletzinho na mesa, preenche os seus dados, landing page, gera lead. Então dá pra fazer isso. Eu vejo muito clínica de consultório, por exemplo, né? Eu tive um cliente assim, inclusive, era um consultório oftalmológico, e ele atendia um público que não era essa coisa de... Ele não tinha conteúdo pra fazer. Mas quando a pessoa chegava para fazer a consulta com o médico, a secretária perguntava os dados, todo mundo que vai no médico tem que dar seus dados, perguntava, cadastrava as informações. A partir do momento daquela consulta, a pessoa começava a receber várias informações sobre o problema que ela estava indo tratar, e quando chegava próximo de um ano dela fazer a próxima consulta, ela começava a receber e-mails de não esqueça de agendar sua consulta, não esqueça de fazer. Então você automatiza, tira um peso das suas costas ali, de ficar lembrando qual que era a data de cada um, faz um baita de um favor pro teu cliente, porque eu pelo menos esqueço de ir no meu oftalmologista uma vez por ano, porque eu não lembro quando foi a última vez que deu um ano. Então você começa a fazer essa integração também tranquilamente, porque a gente tem que pensar o seguinte, offline, ele acaba, de certa forma, sempre interagindo com o digital, né? Porque você tem um panfleto lá, eu brinco que os panfletos eles têm CTAs offline, né? Porque tem sempre lá o ícone do Instagram. Cara, não vou clicar ali, eu não vou pro Instagram. Mas se eu olho que tem um panfleto de uma empresa que tem um Instagram e eu gostei, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e buscar o Instagram daquela empresa, né? Então fazer essa integração é fundamental. A gente fala hoje no podcast com profissionais de social media e com estudantes. E eu vejo hoje, é uma percepção minha, principalmente no mercado de Belém, a área de social media sendo uma porta de entrada, principalmente para estudantes entrarem no mercado de trabalho. E eu queria saber hoje, como que o embalde hoje pode se tornar essa porta de entrada para um estudante? Uhum. E se há um caminho que ele possa percorrer para que ele siga e chegue na frente dessa porta e dizer agora eu estou pronto para abri-la. Cara, assim, eu acho que é difícil dissociar uma coisa da outra, né? Dissociar social de inbound marketing, por exemplo. Porque o inbound marketing, para ele poder acontecer, ele vai usar dessas outras ferramentas. O que eu acho que não dá pra gente pensar é o seguinte, vou conhecer só de Facebook aqui e pronto, acabou. A não ser que eu realmente queira ser um especialista só de Facebook e tá tudo bem, não tem problema, né? E dá pra comprovar ROI, dá pra fazer várias coisas nesse sentido. Mas eu acho que o principal é estar muito ligado nessas tendências que estão rolando e até achei engraçado falar tendência, né? Porque em mod marketing a gente já fala há tantos anos, mas ainda é, e o pior que é muita tendência, assim, e não é só em Belém não, é em muitos lugares desse Brasil que a gente anda por aí, não é mesmo em São Paulo a gente já pega agências ainda que vem sem essa noção. Então eu acho que acima de tudo, pro profissional ter uma porta aberta, e aí pensando até em experiência mesmo, cara, achar que só porque você domina o alcance do Facebook e o algoritmo que ele tem para poder alcançar mais gente, isso não é nada, porque Zuckerberg adora mudar isso e depois de amanhã é outra coisa completamente diferente. Então, você quer trabalhar com marketing, você quer trabalhar com inbound, você quer ter sucesso nisso, Você, no mínimo, tem que ser um aficionado por estudar muito, por ir muito atrás, por estar acompanhando quem é tendência, quem é referência nisso. Então, não só trazendo para a RD aqui, né, que hoje é o maior player de inbound no mercado, mas, pô, a gente tem muita gente muito boa falando isso. Rock Content, é internacional. Eu não vou dizer o nome dos concorrentes internacionais aqui, porque é aquele que não pode ser nomeado, sabe? Tipo o Voldemort, assim, do inbound marketing. Obrigada. Mas a gente tem inúmeros, as próprias agências de marketing que já estão mais consolidadas nisso, né? Citando até algumas, a própria agência Mestre do Fábio Ricotta, uma agência super forte que a gente tem, enfim, inúmeras agências. Todo mundo está produzindo muito conteúdo, né? Então tá por dentro disso. E começar a olhar um pouquinho também para sair do mainstream é super importante, né? Eu lembro que eu tinha algumas agências parceiras que falavam assim: ai, eu quero comprar a palavra inbound marketing no AdWords. Eu falei: cara, vamos no AdWords, abre o AdWords aí. Procura inbound marketing. 4 cacetadas o clique do inbound marketing, sabe? Eu falei: mano, primeiro, você tá competindo direto com a RD no inbound marketing, que a gente não precisa pagar um centavo pra essa palavra pra gente aparecer nos resultados, sabe? Fora mais um monte de gente muito foda. Jura que você quer falar de inbound marketing? Deixa, sabe, de ser doido, mano. Então vamos diferenciar, vamos buscar uma especialidade, vamos falar de conteúdos que então ninguém tá falando. Possível cliente ainda não saber o que é inbound marketing, ele vai digitar lá. Aí você pegou num ponto que é muito foda mesmo. Que esse é um problema muito sério. O cara descobriu o inbound marketing, aí ele acha que todo mundo já sabe o que é inbound marketing. Pensa que o teu cliente que você quer fazer inbound marketing pra ele, a última coisa que ele quer é contratar inbound marketing. Ele quer contratar alguém que dê mais venda pra ele. Ele quer contratar alguém que melhore o posicionamento dele na internet. Ele quer contratar, eu já vi que ele falou assim: eu quero que digite meu nome no Google, seja o primeiro a aparecer. Ele quer comprar ranqueamento. Ele quer comprar vendas mais recorrentes. Então ele quer resolver problemas. Então isso tem que estar muito em mente da pessoa que tá começando a fazer inbound marketing. Ela ir pelo caminho que todo mundo está fazendo, talvez ela leve um pouco mais de tempo, talvez saia um pouco mais caro e ela vai acabar se frustrando. Então entender qual que é o gap que ela está atendendo, qual que é o buraco no mercado, que seja, sei lá, vender mais para e-commerce em Belém, no Pará. Ok, mas tenta achar se as pessoas estão buscando isso. E aí tem um monte de ferramenta que te ajuda com isso, né? O próprio Keyword Planner do Google, aí você vai em Urban Searches, aí você vai em um monte de ferramentas de palavras-chave que te ajudam. Isso é importante, tem que ser muito curioso para buscar, entender essas ferramentas, começar a ver comportamento de consumidor, achar que pronto, agora entendi que inbound marketing é atrair, converter, relacionar e vender, agora tá fácil? Não, não é. Vai ter um caminho aí para pelear. E tem que dar uma estudada em cima disso. Como é que está sendo essa andança da RD pelo país todo? Vocês veem realidades diferentes, vocês vão norte ao sul, o social media daqui tem uma particularidade, o social media do sul deve ter outra. Como é para vocês enxergarem todas essas peculiaridades, essas diferenças, e vocês venderem para todo mundo, vocês terem um negócio nacional, mundial agora? Tu falaste que vocês já estão em 20 países. Sim. Olha, é bem louco. Como é? É bem louco. Eu acho que rola muito isso, rola muita nuance, né, de região, de particularidade. É muito difícil, por exemplo, comparar Pará com São Paulo. Por algumas questões muito óbvias, né? Tipo, São Paulo é a maior cidade, é a maior concentração de pessoas profissionais de marketing, etc. É o centro econômico da América Latina, né? Exatamente, é o centro econômico. Então, é outra realidade. Mas uma coisa é muito certa pra gente. Tem isso e volumes se diferem, né? Então, depois de São Paulo, BH, eu acho que é a nossa segunda maior praça. Deixa eu lembrar, Porto Alegre é uma praça bem grande também. Curitiba já é uma praça que tá ganhando uma relevância bacana. E Rio de Janeiro, assim, então. Mas são empresas, são lugares que onde estão mais desenvolvidos na parte tecnológica, na parte de profissionais de marketing. Então são basicamente essas as nuances que você vê. Realmente quem conheceu mais rápido a gente, né? A gente é uma empresa do Sul e teve sempre uma ponte muito forte ali com o Sudeste. Então, naturalmente, é uma região que conhece a gente há mais tempo, que eu falo a gente há mais tempo, que consequentemente o nosso marketing chegou há mais tempo. Então, é muito bacana, porque você começa a entender como está se desenvolvendo cada uma dessas regiões, e eu acho que isso que é o bacana, sabe? De poder chegar aqui e você vê que tem um monte de gente aqui que, ah, quero comprar RD Station, porque eu vi as palestras e foi super legal. E você fala, cara, posso te ajudar ainda, sabe? Vamos fazer um passo atrás, que eu acho que isso é o mais legal, assim. A RD tem muito esse propósito de a gente não tá só vendendo software de marketing digital, né? A gente tá impactando negócios, a gente tem plena consciência disso. Então, eu acho que entender essas realidades permite com que a gente se aproxime mais e entregue alguma coisa mais alinhada, não simplesmente se leve pelo desejo de, ah não, mas é venda, beleza, vamos vender mais, né? Isso ajuda a gente até no próprio processo de internacionalização, né? A gente fala, ah tá, mas o Brasil, São Paulo tá nesse nível aqui, mas quando você vai para um país, sei lá, Chile, onde não se fala muito de inbound marketing também, e você aprende com praças que ainda estão um pouco mais imaturas, você vê realidades muito semelhantes, então você consegue também melhorar essa capilaridade em outras regiões, então é bem, bem bacana, bem louco. Bem louco. Bem louco. Agora a gente bacana. Agradece imensamente pela entrevista, por esse papo, já virou, era uma entrevista, virou um grande papo, um grande ensinamento. E veio cheio de informação, assim, muito relevante para nossa audiência, e acho que vai ser importante para a gente começar a partir de agora abordar mais temáticas mais profundas sobre esse tema. Ótimo. E tentar trazer mais um pouco da vivência do embalde até para a gente dentro da nossa área, né? Isso é uma realidade hoje, então a gente precisa agora começar a pensar melhor. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente. Nós estávamos assim, muito ansiosos em poder participar, né? Mas também ao mesmo tempo em aprender, sabe? Então eu quero te agradecer em nome da gente, em nome dos nossos ouvintes e te convidar para próximas pautas para a gente estar aqui, né? Eu agradeço. Aprofundar nosso papo. Agradeço imensamente o convite. Já falei para vocês, adoro falar disso, né? Então, conversar é uma coisa que eu gosto pra caramba. Então, contem comigo, contem inclusive com outras pessoas. Ah, Brau, mas agora eu quero um especialista para falar disso. Ah, quero saber um pouco mais de e-mail marketing. A gente faz os contatos, então conte com a gente aí. Vai ser um prazer para ajudar. Agora, Débora, passe seus contatos, né? Onde as pessoas podem ir achar para projetos paralelos, para falar sobre inbound. Vai! Tá. Como descobrir que Débora Brau é um ser humano real, não foi uma gravação, a gente não escreveu isso no Google e colocou lá para mocinha do Translate ler, né? Débora Brau! Débora Brau ha. Aquela voz. Gente, e-mails para contatos, para saber sobre inbound, conhecer um pouquinho mais, pedir material. Débora.b de bola RAURD@resultadosdigitais.com.br. Se procurar a Débora Braut no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, em todas essas redes, vai ser super fácil, não tem outra Débora Braut pra encontrar assim tão fácil por aí. Então procurou meu nome completo ou só o meu sobrenome, já me encontrou super fácil, bem tranquilo. Então todas essas redes aí, tô à disposição, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter participado e a gente espera na próxima. Ei, vou esperar o convite então. Então é isso, meus queridos. Hoje foi o primeiro capítulo externo do Homem Groover participando de um evento, né? Espero que outros venham. Muito obrigado a toda a galera da RD por ter convidado a gente, né? Valeu, RD. Tamo junto. É nós que tá. Encerramos por aqui. Calazans, você quer deixar os seus contatos mais uma vez? Claro, você pode me encontrar no penseplay.com e pode mandar um e-mail pra gente para podcast@homengroover.com.br. E como é que se fala Homem Groover, só? Homem Groover, GROOVER. A culpa foi do Calazans. É toda minha, manda um e-mail lá que me xinga nisso aí. É isso aí. Arthur. Vocês podem me encontrar no arturaraújo.com. Vocês podem me encontrar no Instagram, funcional. Minha vida é funcional, joga funcional. Talvez vocês me achem muito, assim. Tudo que for atlético não sou eu, tá bom? Procurem só o Henrique e funcional, eu estou lá. Muito obrigado, meus queridos. Um abraço, um beijo e fumo! Tchau!